A paz do Senhor Jesus, queridos. Que alegria estarmos mais uma vez juntos, mais uma semana, na companhia de vocês, para meditarmos na palavra do Senhor e na palavra do Senhor e pela palavra do Senhor sermos edificados e sermos transformados, porque a palavra do Senhor tem esse poder transformador nas nossas vidas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Jeremias. Hoje nós vamos ver o capítulo 16 de Jeremias, que diz assim: vai falar sobre o exílio e o livramento de Israel. Então a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: não tomes para ti mulher em casamento, nem tenha filhos e filhas nestas terras. Porque assim diz o Senhor a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de enfermidades horríveis. Ninguém prantear por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão ao fio da espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz Yahvé: não entres em uma casa enlutada, não vás ali lamentar e não apresentes o teu pesar, porque eu irei retirar a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, assevera o Senhor. Tanto os ricos como os pobres morrerão nessa terra, não serão sepultados, não se planteará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Não se dará pão aos que estiverem de luto para os consolar por causa dos mortos, nem lhes dará a beber o cálice da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa onde há um banquete para te assentares com eles para comer e beber, pois assim declara o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante de vossos olhos e durante vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E quando anunciares a esse povo todas essas palavras e eles te indagarem por que o Senhor determinou uma desgraça tão horrível contra nós, que erro, falta ou delito cometemos contra Yahvé, contra nosso Deus, então lhes responderás: ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram, dizia Yahvé, e preferiram seguir outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer os meus mandamentos. Contudo, vós cometestes erros ainda piores do que os vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia de seu coração maligno, recusando-se a me dar ouvidos. Portanto, eu mesmo vos lançarei fora dessa terra boa, para uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais. E ali servireis dia e noite a outros deuses, porquanto não terei compaixão de vós. Contudo, estão chegando os dias, afirma o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome de Yahvé, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Enviarei muitos pescadores para vos pescarem, afirma o Senhor. E depois enviarei muitos caçadores para que vos cacem por todo monte e colina e nas fendas das rochas, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem da sua maldade está encoberta aos meus olhos. Retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e com suas abominações encheram a minha herança. Ó Yahvé, minha força e fortaleza, meu abrigo seguro no dia da aflição. As nações irão a ti desde as extremidades da terra e exclamarão: nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito algum. Pode um homem fazer deuses para si? Sim, entretanto, jamais seriam deuses. Portanto, eu mesmo lhes farei conhecer. Sim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Yahvé, o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vemos uma palavra dura do Senhor, uma palavra dura de Yahvé para o povo de Israel. Uma palavra em que o Senhor está dizendo que vai vingar em dobro o pecado do povo. Ele vai trazer vingança, ele vai vingar por causa da teimosia e por causa do coração maligno deles, do pecado dos atuais, e também vai vingar o pecado dos antepassados, porque os seus antepassados também serviram a outros deuses. O povo de Israel, nos dias de Jeremias, não começaram a servir outros deuses nos dias de Jeremias. Começaram muito antes, muitos anos antes de Jeremias. Deus já havia enviado profetas, Deus já havia enviado seus servos para proclamar, para falar, para advertir, para dizer a eles para largarem esses deuses falsos e abandonarem toda a falsidade e voltarem para ele. O Senhor já tinha os avisado. Há muitos anos que o Senhor vinha avisando e vinha falando e vinha chamando-lhes para retornar para o caminho correto, mas eles não deram ouvidos. E como não deram ouvidos, agora o Senhor então está trazendo a consequência, está? Eles vão receber do Senhor a consequência do seu pecado, o resultado do seu pecado. E o resultado é a calamidade, é a morte, é a espada, é a fome e todo tipo de calamidade que alguém pode esperar, pode imaginar. O povo realmente sofreu, como nós já vimos nos capítulos anteriores, e aqui o profeta continua falando. E neste capítulo, o Senhor ainda adverte o profeta. E fala com o profeta para não se casar, para não formar família, para não ter filhos e filhas, porque os filhos e as filhas iriam morrer. Uns morreriam à espada, outros morreriam de enfermidades, outros morreriam de fome. Então não era para ele ter filhos, para ver os seus filhos também sendo atingidos por essas pragas e por essas espadas. O chamado de Jeremias é um chamado solitário. É um chamado para ser um homem solitário, um homem que prega a palavra do Senhor sem ter o conforto da sua família para se refugiar. Era ele só anunciando a palavra do Senhor e Baruque, o seu amigo, o seu companheiro, o seu escriba, que andava junto com ele e participou de todas as lutas e de todos os problemas que Jeremias enfrentou na vida. Baruque estava junto dele, porque Baruque era o escriba de Jeremias. Então, o Senhor dava a palavra para Jeremias e Baruque anotava. Baruque escrevia a palavra. Então, foi um companheiro, foi o único companheiro que Deus permitiu que Jeremias tivesse. Mas não permitiu que ele tivesse família, não permitiu que ele tivesse esposa, filhos e filhas para se consolar no aconchego do seu lar. Antes, pelo contrário, ele vivia em lugares ermos, em lugares distantes, em cavernas, em lugares onde as pessoas não habitavam. Ali habitava Jeremias, em cavernas. Na terra de Israel. Ele não tinha um lar como nós temos, ele não tinha o aconchego da família como nós temos. Ele não tinha uma esposa com quem ele podia dividir as suas preocupações, as suas angústias, o seu choro. Ele não tinha, ele só tinha Baruque, o seu amigo e escriba. Graças a Deus por a vida de Baruque, que Baruque foi um homem que foi companheiro de Jeremias nas horas mais difíceis da sua vida. Ele estava junto para ajudar Jeremias a se safar, a se livrar dos problemas que ele tinha que enfrentar. Às vezes permitiam que Baruque interferisse, mas na maioria das vezes nem isso eles permitiam. Expulsavam Baruque e faziam com que Jeremias ficasse sozinho. Porque a ira do povo contra Jeremias era tão grande, porque os seus ouvidos não queriam ouvir a verdade. Seus ouvidos estavam cheios de mentira e queriam continuar andando segundo a mentira que estava sendo dita por falsos profetas e sendo dita pelos falsos deuses, né, pelos falsos sacerdotes de deuses e de ídolos, de falsos ídolos. E também, aqui nós vamos ver o texto, então, o texto cheio de calamidade, dizendo que eles seriam levados para uma terra estrangeira, onde dia e noite eles iriam adorar a outros deuses, eles iriam cultuar a outros deuses, deuses que eles não conheciam, porque o Senhor tiraria do meio deles a sua presença, tiraria a paz, tiraria o seu amor leal, tiraria a sua proteção e o seu amparo e a sua graça. E assim aconteceu. E depois o texto diz: mas haverá um tempo, portanto, eu mesmo os lançarei fora dessa terra boa para uma terra que não conheceis, nem vós, nem vossos pais. E ali servireis dia e noite a outros deuses, porquanto não tereis compaixão de vós. Contudo, estão chegando os dias, afirma o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome de Javé, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome de Javé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde eles haviam os expulsado. Eu os conduzirei de volta à sua terra, terra que deu aos seus antepassados. Então vem uma promessa do Senhor também, depois de toda a calamidade, depois do Senhor ter vingado todos os seus pecados, ter vingado a sua teimosia e a sua malignidade. O Senhor jura, então, o Senhor afirma que eles vão voltar para ele, que eles vão trazer, que eles vão ser trazidos de volta para a terra boa e espaçosa, a terra que mana leite e mel. E o Senhor diz: olha, já haverá um dia que vocês não vão dizer: juro pelo nome do Senhor, pelo nome de Javé, que nos libertou da terra do Egito. Mas vão dizer: juro pelo nome do Senhor que nos libertou da terra do norte, ou seja, nos libertou da Babilônia, nos libertou de todos os lugares para onde ele nos expulsou, para onde nós somos levados cativos e feitos escravos. Então, a palavra do Senhor, queridos, ela sempre é uma palavra, é maravilhoso, Deus é maravilhoso, a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. A palavra do Senhor é tremenda, porque junto com o castigo, o amor do Senhor é tão grande que o Senhor castiga, sim. O Senhor, ele visita a iniquidade, como diz a sua palavra, ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que lhe aborrecem. Mas também abençoa até 1.000 gerações daquele que o amam. Quando nós lemos a palavra do Senhor e nós vemos esse texto, o Senhor falando que vai levá-los cativos e vai levá-los para uma terra onde eles não conhecem e que ali serão escravos, mas que depois vai trazê-los de volta, isso é muita graça e muita misericórdia. O Senhor está usando na verdade, Nabucodonosor e a Babilônia e os lugares, o Egito, e para todos os lugares onde o povo estava sendo levado, estava fugindo, porque aqueles que não foram levados para a Babilônia cativos, eles fugiram da terra, porque a terra ficou destroçada, a terra ficou abandonada, completamente destruída. Então, o Senhor está dizendo para eles: olha, eu vou trazê-los de volta a essa terra, para que vocês possam recomeçar novamente a vida de vocês. E agora recomeçar, mas me conhecendo como o único Deus, Senhor e Salvador das suas vidas. Me reconhecendo como Deus, me reconhecendo como Yahvé, o Deus misericordioso e o Deus amoroso. E quando nós lemos a palavra do Senhor e nós lemos o livro de Daniel, Daniel, nós vamos ver Daniel recebendo ordens do rei Ciro, quando Nabucodonosor, depois que Nabucodonosor é vencido, a Babilônia é vencida pelos medos e persas, os persas então vão libertar o povo de Israel para eles voltarem para suas terras. Isso nós encontramos lá no livro de Esdras, o primeiro povo, o primeiro grupo que volta, eles voltam e encontram o altar derrubado, encontram o altar do Senhor completamente destruído, e Esdras vai, juntamente com o povo que veio com ele, reconstruir o altar, restaurar o altar para o sacrifício. E depois tem uma segunda leva de pessoas que voltam com Neemias, e esses que voltam com Neemias vão se juntar ao povo que já estava na terra e vão reconstruir os muros da cidade. E uma coisa tremenda, uma coisa espantosa acontece nos dias de Neemias, porque o muro era de uma espessura muito grande. E ele estava todas as portas queimadas a fogo, o muro destruído, havia rachaduras, havia buracos, havia o muro praticamente estava no chão. As muralhas da cidade estavam no chão. Mas juntamente com Neemias, o povo se prontificou e trabalhavam. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles vigiavam os inimigos que estavam ao derredor. E cada um trabalhava de fronte da sua própria residência, cada um ficava responsável por reconstruir o muro em frente à sua posse. E aí eles deram as mãos e reconstruíram o muro, milagrosamente, em 51 dias. Em 51 dias, todo o muro foi reconstruído, as portas foram colocadas e tudo se voltou como era antes, porque Deus era com eles e isso aconteceu de maneira maravilhosa e sobrenatural, como coisas que só Deus pode fazer. Por isso eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão e minha irmã, talvez você tenha passado por momentos de dificuldades, ou esteja passando por momentos de dificuldades, talvez você está sendo também como o povo de Israel, o Senhor também está trazendo vingança sobre a sua vida por causa do pecado que você cometeu, por causa do pecado que talvez os seus antepassados cometeram, e você está sofrendo as consequências agora. Mas saiba, o Senhor está usando tudo isso como vara de correção e não para te destruir. Ele não quer te destruir, ele quer te edificar. Ele quer te edificar e te fazer com que você entenda a sua palavra, com que você volte-se para ele e voltando-se para ele trará as bênçãos novamente sobre a sua vida. E trazendo as bênçãos sobre a sua vida, você verá a bondade e a misericórdia do Senhor e os milagres que o Senhor vão fazer na sua vida também, assim como fez ao povo de Israel. Então eu te digo, não se escandalize, não se atemorize, não desanime, não baixe a cabeça, Mas se você está sendo corrigido pelo Senhor, deixa o Senhor corrigir, porque a vara do Senhor, o Senhor corrige a todo filho a quem ele ama. Se ele não nos amasse, ele não nos corrigiria. Mas como ele nos ama, ele nos corrige, porque ele quer nos ver santos na sua presença, ele quer nos ver sem pecados, ele quer nos ver prontos para encontrar com ele nos ares e vivermos a vida eterna que ele está preparando para nós, o paraíso que ele está preparando para nós, o novo céu e a nova terra que descerá, ataviada ao Cordeiro para nós, como nos diz o livro de Apocalipse. Então, será um novo céu e uma nova terra que descerá dos céus ataviada ao Cordeiro. E ali não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, porque ali só haverá alegria, paz e consolo na presença do Senhor. É isso que o Senhor está preparando para nós, uma terra boa e espaçosa, onde nós possamos viver e viver de maneira agradável, de maneira com fartura, sem lamento, sem choro, sem nada, sem nenhuma adversidade à nossa volta, mas com tudo sendo feito e feito da maneira como Deus faz. Perfeito, porque Deus faz tudo perfeito, porque Ele é perfeito, e nós viveremos, experimentaremos e desfrutaremos dessa perfeição que Deus está preparando para nós. Porque Jesus disse aos seus discípulos: olha, não se atemorize, não se atemorize, eu vou para o Pai, mas indo para o Pai, eu vou vos preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. E o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós. Ele está preparando um lugar para você. E quando chegar a hora certa, ele te chamará, ou ele voltará para buscar todo o seu povo, toda a sua igreja, todo o seu povo, todos aqueles que clamam pelo seu nome e juram pelo seu nome e andam na presença dele com retidão e com alegria, porque aqueles que andam na presença do Senhor com retidão têm alegria constante no coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o Senhor possa derramar sobre a sua vida alegria, paz, bondade, misericórdia e força para que você possa vencer as adversidades e, vencendo as adversidades, experimentar dias muito especiais na presença do Senhor, dias de louvor, dias de júbilo, dias de festa, dias de muita, muita festa e de muita alegria na presença do Senhor, para a honra, glória e louvor do Senhor. E que o seu coração esteja totalmente voltado para o Senhor e somente para o Senhor. Porque você já terá deixado toda a idolatria, todos os ídolos, tudo que não convém, toda a forma de pecado, toda a sorte de pecado, você deixará para trás, para viver única e exclusivamente para o Senhor. É essa a palavra que eu tenho para você nessa final de tarde. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te fortalecer e que Deus possa fazer de você um vaso, mas um vaso cheio de óleo, uma lamparina cheia de óleo, como nos diz o texto lá que Jesus falou da parábola das 10 virgens. O noivo vai voltar e ninguém sabe a hora e nem o dia. Ele saiu e deixou um servo tomando conta e ninguém sabia, as noivas não sabiam a hora que ele ia voltar. E aí, como o tempo foi passando, elas adormeceram e quando deu meia-noite, ouviu-se o grito: o noivo chegou. E aí, 5 das virgens que eram sensatas, eram prudentes, tinham óleo reservado para suas lamparinas. Suas lamparinas estavam cheias de óleo, estavam acesas. Mas havia 5 loucas, 5 nécias, como diz o texto, que não se prepararam para esperar tanto tempo, que se desanimaram no meio do caminho, achando que o noivo demoraria mais e que daria tempo ainda delas comprarem óleo. E não deu. Quando o noivo chegou, não deu tempo delas comprarem óleo. Elas pedem para as prudentes dar-nos um pouco de óleo, e a resposta é: olha, se nós dermos do nosso para vocês, nem nós teremos e nem vocês vão ter. Vão até alguém que venda e compre. Elas foram comprar, mas quando voltaram, o noivo já havia ido embora, o noivo já havia fechado a porta. E elas batem na porta e ouve a palavra: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, seja uma noiva prudente, seja uma noiva precavida, encha a sua lamparina, que é a sua vida, de óleo, o óleo do Espírito Santo, para que você possa estar preparado, preparada para receber o noivo na hora que ele te chamar, na hora que ele chegar. Na hora que ele chegar, e ele pode chegar no momento mais desavisado que você possa imaginar, ele pode chegar. Mas você tem que estar com a sua vida. Nós temos que estar com as nossas vidas prontas e preparadas, de dia e de noite. Temos que ter óleo nas nossas vidas. Nossas vidas precisam estar cheias do óleo, que é o Espírito Santo de Deus. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, o noivo virá e nos arrebatará com ele, e nós viveremos com ele para sempre, para a glória, honra e louvor do nome dele. E para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Assim como ele trouxe o povo de Judá da terra do norte, assim como ele trouxe ele de todos os lugares por onde ele os havia espalhado, ele também vai nos buscar, ele voltará para nos buscar. Talvez você pense, mas está demorando. Olha, não pense isso, não está demorando, não. É que a misericórdia dele é tamanha que ele está dando tempo para que todos possam se arrepender, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer na calamidade do ímpio. O prazer do Senhor está em ver a sua noiva formosa e cheia de graça e cheia de unção para o louvor, glória e honra do seu nome. Que Deus te abençoe, que a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida. E lembre-se, aceite a correção de Deus, porque a correção de Deus é uma forma do Senhor, que o Senhor tem de expressar o seu amor para conosco. Aceite e deixe ele corrigir. E aceita a correção, muda de vida e deixa que ele faça, que ele te traga de volta, que ele traga as benesses de volta, que ele traga as bênçãos de volta para a sua vida, porque é isso que ele quer fazer e é isso que ele vai fazer, porque ele te ama. Você é especial para ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja com você e com você permaneça, hoje e eternamente. Amém.